chamo existência o que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer, buscarei de todo o coração. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. Vai acontecer, buscarei de todo o coração. O meu clamor insistente notar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. O impossível não existe. O impossível.